Panorama Agrícola para 24 de novembro de 2017, sexta-feira. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 24 de novembro, sexta-feira de lua nova. Boi sonso, chifrada certa, esse é o ditado de hoje. No Panorama Agrícola desta sexta-feira você confere uma entrevista sobre tecnologia da informação para a comunicação rural com um consultor da FAO para a região sul do Brasil. E no noticiário aparece uma nova virose na cultura da cebola aqui em Santa Catarina. O que fazer? Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Dica do dia. Pequenas atitudes como colocar um papel no lixo ou reciclar vidros e plásticos podem fazer toda a diferença na preservação do meio ambiente. É hora das notícias. A estação experimental da Ipagre em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, observou na safra 2017-2018 a ocorrência de um vírus em cebola, ainda não relatado aqui na região sul do país. A diagnose do vírus foi confirmada por meio de análises realizadas no laboratório da Embrapa Hortaliças em Brasília. Este vírus, conhecido como Iris Yellow Spot Virus, havia sido relatado no nordeste do Brasil em 1994. Desde então, não existiam relatos oficiais da ocorrência dessa virose para a cultura da cebola no Brasil. Até o momento, foi constatada a presença do vírus nos municípios catarinenses de Ituporanga, Aurora e Campos Novos. Estudos realizados até agora certificam que o micro-organismo não é transmitido por sementes. O vírus Iris Yellow Spot é transmitido pelo tripis ou piolho da cebola, que é o principal inseto praga da cultura. Em anos mais secos e com maiores infestações por tripis, os riscos de ocorrência da doença se elevam. Temperaturas elevadas e estresse hídrico também contribuem para o surgimento da virose. No pendão, os sintomas são mais característicos, geralmente com manchas amarelas ou verde claras, em formato de losango, podendo ter o centro verde ou não. Já nas folhas, os sintomas são menos específicos. Pode-se observar manchas esbranquiçadas nas folhas, mas a queima, o sapeco generalizado das folhas, em um curto período de tempo, é o sintoma mais agressivo da virose na cebola. Essa queima foliar repentina é parcialmente desencadeada por algum fator de estresse. Isso significa que, em alguns casos, podem existir plantas infectadas com o vírus, mas que não apresentam sintomas. Então, após serem submetidas a algum fator estressante, os sintomas se manifestam de forma rápida. Os sintomas normalmente aparecem no período de início da bulbificação. O manejo da doença na cultura da cebola envolve uma série de práticas integradas: controle do tripis, controle de plantas daninhas, manejo correto de irrigação e de adubação e práticas conservacionistas, como o uso da cobertura no solo e rotação de culturas, também são recomendadas. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola recebe hoje o geógrafo Marcel Petrocínio Esteves, que é da Unidade de Projetos da FAO para o sul do Brasil, unidade que fica em Curitiba. A FAO é o braço das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Marcel, qual é o objetivo da sua visita aqui à IPAGRE? O objetivo da minha visita foi conversar com alguns interlocutores. A FAO, da Unidade de Projetos da Região Sul, ela está organizando um seminário regional com os estados da Região Sul e brevemente também acontecerá um evento nacional com participação das BRAER e da ANATER. esses seminários no ano de 2018? 2018, possivelmente a partir de março, como aconteceu os dois seminários. Qual o conteúdo a ser tratado nesses seminários promovidos pela FAO? Eles são de um projeto dessa unidade, são basicamente duas frentes. Uma delas é relacionada ao levantamento do estado da arte, dos sistemas de monitoramento de ATE, hoje existentes. E a segunda frente seria o emprego de tecnologias da informação voltadas à comunicação rural, à formação dos extensionistas. Marcel Esteves, geógrafo da FAO, consultor da FAO em Curitiba. Na sua avaliação, qual é a importância da tecnologia da informação para a comunicação rural? É fundamental e hoje nós temos algumas tecnologias de informação que vêm sendo empregadas nesse campo de formação de extensionistas. E dentro dessa concepção dialógica de comunicação rural, nós temos o emprego de algumas tecnologias de informação que, na verdade, vêm a complementar alguns trabalhos já vêm sendo feitos. Aqui na IPAGRE Santa Catarina tem um trabalho exemplar, que é inclusive motivo da minha visita, em que o uso de alguns aplicativos e o uso das mídias sociais, elas estão diretamente integradas a um plano de comunicação rural e integradas a um ao planejamento estratégico, às ações programáticas que vem sendo feita com o público de extensão rural trabalhado com a IPAGRE de Santa Catarina. Comunicação integrada da IPAGRE que está agora na plataforma de boas práticas da FAO, é isso? Exatamente. A IPAGRE de Santa Catarina apresentou, há um tempo atrás, uma proposta de comunicação rural que foi reconhecida pela FAO na plataforma de boas práticas. E, inclusive, nós viemos aqui fazer um convite à IPAGRE para apresentar essa proposta que está disponibilizada na plataforma de boas práticas da FAO nesse evento regional que vai acontecer em março do ano que vem, a partir de março do ano que vem, e que vão integrar também com ações da Imater Ascar do Rio Grande do Sul, da Imater do Paraná, e de cooperativas e outras iniciativas de tecnologia de informação nesse campo. Aplicativos como o EPAGRE Mob, que contém os nossos programas de rádio e vídeos educativos, nossos programas de televisão, na sua avaliação, Marcel, eles são úteis para extensionistas e agricultores? Perfeitamente. Inclusive, eu acho que é um modelo que pode ser replicado por outras matérias de outros estados. É, uma das coisas que nós discutimos aqui, nessas reuniões que eu participei, é justamente o grau de consolidação em que cada empresa rural, de cada empresa estadual, vem trabalhando com o emprego dessas TIs. E o EPAGRE Móvel, eu creio que pode ser um exemplo replicado dentro da estratégia de comunicação de como com um aplicativo, com diferentes funcionalidades dos serviços prestados ao público beneficiário das empresas de assistência técnica e extensão rural, podem empregar num sentido de em um aplicativo como uma ferramenta integrada a um plano de comunicação e que trabalha com todas as funcionalidades dos serviços diversos que são prestados aos agricultores. Correto. Você falou também, Marcel, que os eventos em 2018 vão tratar de TI para a comunicação rural e de sistemas de monitoramento de ATER. O que seria esses sistemas de monitoramento de assistência técnica e extensão rural? Esses sistemas de monitoramento de ATE cumprem dois papéis. Um é de próprio acompanhamento de execução fisco-orçamentária das atividades de ATE e outro relacionado aos indicadores qualitativos, que vão dar a efetividade dos programas que vêm sendo desempenhados. Então, existem tanto sistemas que são elaborados pelas empresas que prestam serviços de ATE, como também vem sendo desenvolvido, já em fase de consolidação, um sistema de gestão de ATE pela ANATE, Agência Nacional de Regulação, e também pelas diferentes ASBRAEs. A IPAGRE aqui tem um sistema bastante consolidado, com diferentes subsistemas, com funcionalidades distintas, que cumprem essas duas funções. Então, um dos objetivos do seminário, que nós estamos organizando também, é dispor o estado da arte desse sistema de monitoramento, que estão em diferentes graus de consolidação em cada estado, e servir também como uma forma de compartilhamento de informações para que os estados que ainda estão em fase de consolidação e de construção se espelhem e tenham uma referência a partir das informações que vão ser compartilhadas nos seminários. Correto. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com o geógrafo e consultor da FAO, escritório de Curitiba, Marcel Petrocino Esteves, a FAO que é o braço das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, sobre seminários e eventos que a FAO promove em 2018, Aqui vai ser onde, Marcelo, esses seminários? O seminário regional será em Curitiba, voltado para os estados da região sul, e possivelmente em data que está sendo concertada com a ANATER e a Asbraer Nacional. O evento nacional deve acontecer na segunda quinzena de março ou início de abril de 2018. Em que cidade? Em Brasília. Em Brasília. Marcel, muito obrigado pelas suas informações e pela entrevista aqui no Panorama Agrícola. Agradeço, boa tarde a todos. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.